terça. Fala, fazendo o dobro da terça. Passada, com as peças, as cartas na mesa. Tudo no seu lugar. Espero que ninguém se esqueça. Como se deve andar. Tudo normal, segue normal. De frente pro mal. E blindado pela fé. Aqui nós só vale o que tem, o que é. Mas só rimas não fazem todo esse dinheiro. Nós é a voz do baile, chove mulher. Repare esse detalhe, eu não fui o primeiro. E por onde nós passa, sempre chamando atenção. E sempre provando na raça, enriquecendo a gestão. E formando elenco lindo, levanta os que tão caído menor. Nós tá aí pra isso, melhor que ninguém, que isso. Yeah, nossa vida é louca com atitude consciente. Um, dois igual fumaça pra nós entrar na tua mente. Ligando pra nada sem contar bala no pente. Vai ver na rajada e também remetente. No mirante, mais perto do céu, eu vejo a minha favela. Tenta subir, os amigos é cruel. Menor a cena é aquela. Eu vejo a minha favela. De cima do morro eu vou te palmear. Visa lá que vai engolir bala se atravessar. Glock, pente, robocop, ela não pode falhar. E o destino é um só, se os mandados tentar brotar. Anota a placa da cara do Flamengo, rasgando tudo que vem pela pista. Antes da fama e antes da grana, nós já tacava nessas patricinhas. Mas é a mesma, não, não, não tem ilusão. Lembro quem desmerecia, agora quer chamar de irmão. É que hoje várias quer fuder, no contato do BG. Desfrutar do meu lazer, fazer hit com TZ. Brota na base do escuto, que vai se satisfazer. Bebe o uísque e usa a lança, que nós garante o prazer. Do mirante, mais perto do céu, eu vejo a minha favela. Tenta subir, os amigos é cruel. Menor a cena é aquela.